mais conhecimento. Pra quem usa inteligência é mais que moda. É movimento, é consciência, além da aparência. É muito mais que um estilo, a busca da verdadeira essência. É o que destino assimilo, hip hop, muito mais que um musical. Gera milhões de capital, fenômeno mundial, universal. É muito mais que rima no compasso. É preciso viver, aprender, compreender, passo a passo, de volta pra catalogar. Hip hop é eterno, pra te tirar do inferno, do mundo subalterno, no calor ou no inverno. Avise a toda a cidade, uma velha civilização agora é quem traz a novidade. De volta mais forte nessa luta temporal, além da matéria, vivo no mundo espiritual. É luz da vida, ciclos que não tem fim. Pra quem já esteve aqui, quando me encontrar, vai se lembrar de mim. Ancestral estelar, malogueiro está com a magia. O mundo nuclear, formado em duologia. Não se aprende só em livros, surreal conhecimento marginal. Na prática, fábrica de talento universal milenar. Real hip-hopologia, o mundo nuclear, formado em duologia. Astrologia, filosofia, matemática, com professores da volta. Aqui é Zafika. Estou de volta olhando pra frente, ainda mais consciente, num som mais atraente, num ritmo envolvente. Poeira cósmica no universo, só mais um cosmonauta. Do bicho ao luxo do camelo às nave, africano astronauta. Mais volto a cada ano e ganho mais presentes. Achavam que era bandido, o orgulho dos parentes. Orgulho de estar vivo, de poder seguir em frente neste mundo capitalista. Dizem que quem tem dinheiro é gente, mas isso é só um detalhe pra quem quer muito mais da vida. Pra quem na diversidade encontrou uma saída. Hip hop está vivo, por isso estou de volta. Não preciso de escolta. Hip hop revira a volta, eu volto pra ampliar, pra expandir, pra fazer pensar, refletir, se permitir, resistir, acompanhando o crescimento com novo empreendimento, tradição e sentimento, construção e conhecimento. Ancestral estelar, maloqueiro está com a magia. No módulo nuclear, formado em duologia. Não se aprende só em livros, surreal conhecimento marginal. Na prática, fábrica de talento universal milenar. Real hip-hopologia. No módulo nuclear, formado em duologia. Astrologia, filosofia, matemática. O professor está de volta. Aqui é essa formado em ruologia, na universidade da vida. Mocambo que virou quilombo, viela que virou avenida. Procura de novas tribos em outros planetas. Poeira das bolas de fogo, das sobras dos cometas. Estou de volta, longe da ilusão que não leva a nada. E se numa reunião com os engenheiros da quebrada, escrever livros, criar nossa literatura, compor nossa partitura, montar nossa estrutura. E hip-hop imortal, e as mudanças são reais. E para apenas um mortal, ficarão os imortais. Pós-graduado, mestrado, doutorado em notório saber. Pra agregar, fortalecer, alimentar, pra entender. Vive o hip-hop, conta sua própria história, muda sua realidade. Do sofrimento à vitória, é o positivo contra o negativo. Hip-hop não está morto, estou de volta pra mantê-lo vivo. Ancestral estelar, maloqueiro está com a magia. Quilombo nuclear,